Lançamento WebJet 5729, posição 6. Autorizado a chamar para o táxi. Chamará para o táxi 5729. Azul 4118, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 25133254199. Papa Tango November Mike Kilo, Salvador. Vai ser necessário o senhor voar na proa 220, o senhor tem condições para evitar a chegada a Mari? Por favor, você 488? 160 graus, 8 nós. Certo. 6327 está agora 8 milhas para a posição coral, deve estar encerrado e chame Lias na frequência 1201. Chama 201 agora, acionei 6327. Fez 1452 a linha mantém 10. Aqui mantém na 10, tá fechando o batido. Azul 9144, autorizado a final ILS, desça para 2000, ajuste no 020, informe no localizador. 2020 está autorizado, chama na localizadora, Azul 9144, obrigado. Papa Romeu Vitor Charlie India, desça para 5000 pés, o ajuste no 020. Correio 488, solo os 23, direito 219, solo. Chamará 1219, eu vou dizer 5488. Tem que estar aqui, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 925. Salvador, o trip 5488 está livrando. Trip 5488, táxi de Alfa Kilo, taxi 3, posição número 4. Alfa Kilo 3, posição 4. Salvador, eu vou no 755, paciente da Tango, passo comigo 210, boa tarde. Boa tarde, gol no 755, identifique, chegada Bonf, desça para 4000, ajuste no 020. 4000 na Bonf, 1020, 755. Salvador, gol 395, formação, uniforme. Boa tarde, gol no 395, identifique, desça para o nível 110, chegada Mari. 5110, Mari, gol 395. Papa Romeo Vitor Charlie India, o senhor vai ser ultrapassado por dois tráfegos. Um Boeing 737-800 à sua retaguarda, descendo para o nível 110, e um Airbus 320 da TAM, que está também à sua retaguarda, descendo para o nível 170. Salvador Buena, 3560. Boa tarde, TAM 3560, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 120. Mari 120, algum ajuste do ACE? 259. Estamos mantendo 2509 na divertida chegada Mari 120. Controle Salvador, ação 3145. A 3145, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 380 e está autorizado para o de Leda. Leda, está autorizado a subir para o 380. 380, direto Leda, 3145. Ou no 395, tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 3 milhas, cruzando uma centena descida para o 050, um caravan. 5 com 395. 394 para uniforme. Em posição de TAP, está reautorizado a sua descida para o nível 190 ainda. Ok, foi de TAP, desce para o 110, com 395. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 55 no 3, proteja. Autorizado Petrolina 340, decola 340, curva esquerda, mão oposta, temperatura 20, controle 208, transponder 55 no 3, acionar 63 no 4. Fechamento correto, chamará, feedback acionamento. Tem 63 no 4. O 3560 está presente e voe direto em TAP. Presente, voe TAP, o TAP 3560. Curiosidade, final do tráfego, segue a nossa frente. O senhor vai ser número 4 para pouso, o TAP 3520. Considere, aguarde para o pushback. Aguardando o voo 399. Já pessoas a bordo, 5729. 38 a bordo, 5729. 108 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, noite, sinal 6, bom voo. Autorizado Índia Alfa, no ponto espera 186, estado 9. 399, coordenando com a equipe de sol, peço passagem do Webjet na retaguarda, autorizado de chantar o táxi. Pode o Webjet autorizado, voo 399, é ponto táxi. Solo Salvador, boa tarde, 35-219, parte 300 da Uniforme. Saída prevista é o Leda Bridge, aguarde cópia. Lael Leda Bridge. Estou altímetro no 020. 3.020, gol 395. Saída prevista, agora, aguarde cópia. Agora, cópia 180, por si possível, por favor. Gente. Saída prevista da Euler da Bridge, número 3, para cópia. Que acionamento passareiro 2230 na 14. Autorizado de chamar para o táxi. Reportar. Está autorizado o Web alinhar e decolar, Venturo 60 graus, 10 mais. Ali decola, 5 Firme. Azul 9144, localizador. 9144, completa final de INS, torre no 86. 86, obrigado. Então, Salvador, azul 9144, 3 milhas para externos, igual com a 10. E 9144 continua, aproximação, aguarde a autorização de pouso. Márcio escuta, azul 9144. Índio 120 e mantém 3560. TAM 3560, desça e mantém nível de voo 090, tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, no mesmo rumo, nível de voo 080, em descida é um Charlie 208. Gente do o tráfego à nossa direita, vamos prosseguir na descida 19090, o tanto é 560. Salvador, Salvador, nós vamos dar sinais para o regresso da 1.200 via do aeroporto, passando agora para o aeroporto. TAM 3145, chame Recife em 1251. É 5 horas, tarde. Salão 44, livre pouso, pista 10, 160 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, zona 144. FEB 5729, decola aos 32, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 5729. Gente, alça no ponto de espera, torre 1, noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera da 0186, obrigado, bom, 399. Aguarde, tem uma aeronave já realizando o pushback na retaguarda, o 1077. TAM 3560, desça e mantenha o nível de voo 0620. Vetor sequenciamento esquerda, proa 040, TAM 3560. Tração, esquerda 040, a descida é até o nível 060, confirmando o limite, né? Limite é o QDMAIC 080 de Simbra. 080 de Simbra, nosso limite, obrigado. Controle Salvador, web 579, decolando sua escuta. Solo Salvador, boa tarde, é o TRIP 5241. Autorização? Saída prevista, Arbor, número 4, para a COP 5241. Vai aguardar o TRIP 5241. Táxi, o passarido 2231-60 no POB 330, Brasília. E para 2000, porta do localizador, com 3950 para 2000. 1077, coordenação com a equipe de solo, após... saída do passaredo no táxi, da retaguarda, autorizado para o pushback finalmente, já para o táxi. 3217, pronto para a COP. Autorizado com PIN, nível 360, via Perzulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5522, coteja. Correto, chama para pushback funcionamento. Trip 5219, pronto para COP. 3560, copiou a proa 055 para o localizador. Uma outra frequência de rádio durada com a sua transmissão, eu confirmo a instrução. Direita proa 055, aporte estabilizado no localizador. 317, aguarde, é o número 2 para acionamento para pushback no setor. Trip 5219 na escuta. Bono 077, pronto para COP. Autorizado Galeão, nível 360, via Apenzulu 10, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5526, coteja. 231 autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, patrão. Tá, cotejamento correto, ciente que já está no pushback do planejamento, chama para o táxi. Inicialmente vai subir restrito ao 090, ok? 090 até o limite de 30 milhas, com liberação do controle, devido a tráfego e sobrevoo. Chama o controle agora, 208. 208, 090. zero curva à direita, controle 120.8, aciona 5531 no Coteja. Sente, nível 200 para Monte Claro, da Dora Elétrica, saída, curva direita após a corda 10, o controle 120.80, após retom, Vitória Conquista, retom e após DCT, 5531 no transporte. Planejamento correto, chama para Spexline. Camará. 60 graus 10 nós, atento esteira do Boeing à sua frente, recolou um minuto, livre decolagem. Livre a passarela. Bom no 077, 122 a bordo, altímetro 1020. Restrição do controle, agora restrita ao nível 090 até 30 milhas. Táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-6, bom voo. No 395, completa final, torre 1-6. Muito bem. 755 vai passar o curso? Não, não passará. Desça e mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro 1020. Reduza para velocidade de aproximação, curve à esquerda, proa 130, reporte no log. 2020, curva na esquerda, para interceptar o log, então 755 está reduzindo. TAM 3560, direita, proa 085. Reporte no localizador em descida para 2.000 pés, livre LS. Para 2.000 pés, está livre a descida, a proa 085, reportará o LS, está 3560. Qual a parte que se encontra? Gente, temos aqui um plano para Jundiaí. Antena para Jundiaí, aguarde para a cópia, o Mike é Costa. Vamos vigilar. 7. Passando a dona no lock, o gol no 755. Completa a final, pista 10, torre no 86, gol no 755. Eu também, obrigado. Controle Salvador, está passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, aguarde. Papá Romeu, Vitor Charlie, Índia. Vetor sequenciamento, esquerda pro 040, desse mantenha 3.000. TAM 3190, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível de voo 050. Identificou chegada a mar e 050, 3190. Após o banho da Gol, segue via Juliette, portão número 3. Deixa eu parar do 10 para tentar passar no nível 1, no 5-10, para 12 horas. Na torre Paris, para o nível 10, gente, reporte Paris. Reporte na Paris. TAM 3560, 2.000 pés, 1.020, livre LS, acusa no localizador. 2.000 pés, 1.020, reportará o localizador, 3560, TAM. 1399, autorizado a ascensão ao 360, liberado da restrição, gol 1399. 3.000. Salvador, muito boa tarde, eu sou Marromeno de Nova Uberalta, para regresso, temos informação uniforme. Índia Nova Uberalta? Afirmativo. Segue corredores, reporte Paripe, ajuste no 020. Romeu Vitor Tchalíndia, direita para o 070, livre localizador, reporte estabilizado. Direita 070, livre localizador, o Vitor Tchalíndia. PF3560, tá? TAM 3560, completa final pista 10, torre no 186. 186, até a volta. Nível 200, saindo da radar após DCT. Decoladão no zero, curva à direita. Controle 120, decima 8, aciona 5543, protejam. Autorizado 80, conquista, saída após DCT, pista em uso 10. 5543-1208, controle TP 5219. 5219, nível 200. Interlagos até a rotatória. November Yankee Mike, prosseguindo agora com a torre em 1186, ajustou o altímetro no 020, segue corredores rumo da rotatória. Chamarei torre 1186, November Yankee Mike, pela via corredores. E aí, uma centena, saída coral. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5501, proteja. Interlagos, aprenda a rotatória. Ok, ciente, November Yankee Mike, mantenha-se a 1.000 pés, prova da rotatória, aguardando para a final do 17. Vai se manter a 1.000 pés na prova da rotatória, na prova da 17, November Yankee Mike. 1077, decola imediato, com liberado. Gente, 2 a bordo, altímetro no 020, para o acionamento, chão em torre 1 no noite, sinal meia, bom voo. Paulo Salvador, muito boa tarde, esse é o voo 925, paciente da Uniforme, 360 para Brasília, para autorização. Pronto para cá, pela 925? Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via... Eu perco o Lu 17, saída arbor, transição é essa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8. Aciona 5535, boteja. Gente, autorizando 360 para Brasília, via Upper Lu 17. A saída é arbor, transição é essa. Decola da 10, curva direita, o controle 120, decima 8. Transponda 5535, boteja o gol 925. Fechamento correto, chama para o pushback para acionamento. Câmara, 925. Fala, Salvador, TAM 3507 para o site, 3 horas e 10, 107 a bordo, 107 a bordo, zero barulho. Gente, 107 a bordo, altímetro 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal meia zero, então, 3, 2, 1, 7. Solo, 1755, livrando Alfa. Aguarde, 5219. Fala Salvador, Ocean Air 6314, pushback treinamento. Atenção com a equipe de solo, após passagem do Airbus Data na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Ativo, atendido, autorizado, pausa o Airbus na retaguarda, o táxi do... O táxi do pushback mesmo, 314. 755, livrando a Alfa. Táxi Alfa, repartente da Juliette. Vamos para o táxi com 30 a bordo, 320 autonomia, até na Serra Brava, trava até. 3-0 a bordo, altímetro no 020, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Tá, aguardar para ingresso no pátio principal, tudo bem, só. Para ingresso, Juliette, 395. 395, mantém a posição antes da Juliette. É, mantém a Juliette. E o 3560, cara? Livre pouso, 150 graus, 10960. 3560 tem livre pouso, entendeu? 077, decorreu os 45, controle 208. 208, correto. Controle, é o gol 1077, passando 2000, não se escuta. 010, 90 e Yankee Mike. O ajudante, Sigilo, Índia Alfa, obrigado. 77. 1077. Submantenha 360, vigilante. Ok, boa tarde, vigilante, vigilante. 360. Zero, solas 46, direito 219 solas. Direito 219. Charlie já está autorizado para a base da 17, faça a base curta na medida do possível e informe na final. Base curta no 7, na medida do possível, com zero a final. Charlie. 395, atento ao trip, segue via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, senhor. Bom, 755 para manter posição, seu portão está sendo liberado. Ok, guardando, sinal, 755. Salve Salvador, boa tarde, tá 3560. Boa tarde, tá 3560, táxi via alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantendo a Juliette. 60 graus, 89. Alfa, obrigado, aliás. Decolar, o seu 3560. Vitor Charinde, solo 53, eu conheço, autorizado pouso, pista no 7, o vento 140 graus, meia dúzia mais. Autorizado pouso, Charinde. Zambelec Mike, dá presente, conheço, mantém ainda a proa, mantém a proa ainda, a presente proa. Mantém a Zambelec Mike. 3190, autorizado, descida até 2000 pés, livre elétrica, cruzando localizador com Mizzlet, 1020. 22.000 pés, livre localizador, 1920, 3, 1, 9, 10. Salvador, F7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Controle Índia, nós deverão estar passando através de Paripe. Já nós vamos para Alfa, através já visual com rotatória? Afirmativo. Torre no 186. Torre 186, Índia nós deverão. 241, autorizado ali, mantendo zero. 9 vai seguir após o Oxané, porque devido à aeronave que está agora no ponto de espera, teria que haver uma separação de centro. De 5 minutos em qualquer caso, então vamos passar o Chanel na frente. É para o 5209? 5209, vai seguir o Chanel devido a separação. A sua aeronave terá uma separação de centro com a que está no ponto de espera agora, então vamos intercalar o Chanel 63 no 4, correto? Gente, então vai manter a posição 5209. Gente, mantém a posição antes do pátio principal. Tem posição antes do pátio principal, 5209. 3217, decolou 49, controle 208. 208, 3217, boa tarde. 755, prossegue após o Oxané. 519, após o Oxané, segue mesmo via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1, noite, 36, bom voo. Salvador, boa tarde, 3217, decolado, da Euleta, 3217, atenção, vigilância. Pode provar da EL, 327? Autorizado. Beleza. Quebec, após o pouso, vai livrar a pista no, na interseção da Aerostar, pátio 5, 180 e aguarda para retorno, ok? Quebec, livra lá para pagar dando retorno, que tomar Quebec. Doutor, boa tarde, 3x4, pronto, pronto, pronto. 6-6-3-1-4, autorizado ali, mantém o zero. Ali, mantém o zero, 3-1-4. 2-1-9. Prossiga. Prossegue o táxi ou mantém ainda? Prossegue, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-6. Seguindo, já para o táxi 3-18-6, 5-2-1-9. Olhe, Salvador. Boa tarde, trip 5-2-4, no perfil da Guarelé. Boa